2006, o 16º ano consecutivos no ar de um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Nós vamos atender agora, em um jardim com a música e a saúde nesta manhã de domingo, ele que já foi deputado estadual, ele que já foi presidente da nossa Assembleia Legislativa lá em São Paulo, estamos enfocando o São Carlense Dr. Vicente Bota, que tem em nosso município inúmeras e inúmeras amizades. Para o Dr. Vicente Bota, nosso gentil ouvinte, Orlando Silva canta em arranjo Lírio Panicali, adaptação de Oswaldo Santiago, Na Balalaica, que gravação antológica do cantor das multidões. Cartola, compositor poeta, Cartola também desfila em um jardim, um coreto à música e à saudade, para defender ele, Cartola e Elton Medeiros, O Sol Nascerá. Tudo isto para o Dr. Vicente Bota, que já foi presidente da nossa Assembleia lá em São Paulo, ele que já foi deputado estadual, sempre elevando o nome de São Carlos. Nós temos o titio Silvio Caldas, com Canhoto e seu regional, do J. Cascata. Silvio Caldas canta Minha Palhoça. A luz, o riso, a dor, em se ouvir e sempre espero ouvir a voz do meu amor. És tu, balalaica, quem foi minha alma para adormecer, quem as estrelas uma a uma faz no céu azul nascer. Cigano vem tocar o teu triste violino assim, vem derramar também tua canção, tua harmonia em mim. És tu, balalaica, o vinho, a vida, a luz, o riso, a dor, em que ouvi sempre espero ouvir a voz do meu amor. Pois chorando